Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Bom dia, o Tema Livre de hoje vai tratar da ação policial nas manifestações de rua, além da ação policial nas manifestações de rua, os desdobramentos, a polícia está prendendo gente, levando para a delegacia, a polícia está acusando manifestantes de serem baderneiros, vândalos, de jogarem coquetéis molotov. Nós temos desde o início das manifestações, ainda no começo do mês passado, um mutirão da Ordem dos Advogados do Brasil, atuando não só na assistência legal a manifestantes presos, como também até a policiais que sejam também, estejam envolvidos nessas questões. E nós estamos aqui no estúdio para tratar conosco desses assuntos com o doutor André Barros, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também do Instituto dos Advogados do Brasil, e o antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Lenin Pires, que também é do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. Eu vou começar, ó, Lenin, querendo saber de você, o que você explique, o que quer dizer exatamente isso aí. Bom dia. Bom dia. Bom, o nosso INEAC, né, o Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, é uma rede nacional e internacional que se dedica a pesquisas sobre as formas como que as instituições públicas, sobretudo, administram os conflitos nas sociedades, né? Aqui no Brasil, no Canadá, na Argentina, nos Estados Unidos, em Angola. É uma rede realmente muito grande, né? E ele existe por uma iniciativa do CNPq, que em 2008 lançou um edital, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, o nosso instituto tem mais de 300 pesquisadores que se dedicam a estudar os conflitos sociais e como, sobretudo, as instituições judiciárias, policiais, elas administram o conflito na sociedade, mas também nos interessa como a sociedade, mas as suas instituições também dão sequência, né, às controvérsias sociais. Né, às... Agora, esse instituto, então, não é um instituto independente, é um instituto ligado ao governo federal. Ele é um instituto vinculado à Universidade Federal Fluminense, que tem financiamento do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele, como é praxe da universidade, ele é autônomo frente ao certo governo. Né? Ele tem aquela autonomia da academia, né? A academia tem até autonomia de verba. Acadêmica, coisas, né? Inclusive, nós nos dedicamos a justamente observar como o governo federal, que nos financia através do CNPq, administra os conflitos, muitas vezes, o arrepio da lei, né? Certo. É o que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Isso aí que nós vamos tratar. Eu queria que o André entrasse nessa conversa também, o André Barros, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB e participa dos mutirões da OAB, que defendem manifestantes presos pela Polícia Militar desde o início, desde a primeira manifestação. André, bom dia. Eu queria que você falasse um pouco dessa organização do mutirão. Bom dia. Na realidade, primeiro, uma grande honra estar aqui na Rádio Nacional, na histórica Rádio Nacional. O mutirão dos advogados, ele foi crescendo exatamente como cresceu essa multidão. Quer dizer, a primeira manifestação, tinham 300 pessoas e essas pessoas foram brutalmente reprimidas na porta do fórum por volta de 6h30 da tarde, na saída do expediente. E naquele momento eu fui à delegacia, 31 pessoas foram presas, já tinham poucos advogados já ali na delegacia. E a segunda manifestação já foi em torno de 5 mil pessoas. E aí já aumentou o número dos advogados, quer dizer, a OAB já também entrou com a sua estrutura. Na terceira manifestação, que tinham 100 mil pessoas, já tinha uma ala de advogados, né, entre os manifestantes e a polícia para fazer essa intermediação. E aí já tinha uma ala, muitas pessoas, né? E a quarta, com 1 milhão ou mais de pessoas, já tinham dezenas de advogados, chegaram a quase a 100 advogados. Então, na realidade, tem a Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão de Segurança Pública, tem um movimento de rede social chamado Habeas Corpus, tem o Instituto de Direito de Defesa dos Direitos Humanos, uma ONG. Então, quer dizer, todo... E tem vários advogados também voluntários que não estão ligados a nada. E isso também foi crescendo como o próprio movimento. Em redes sociais, a OAB está dando a estrutura, mas essa multidão de advogados foi crescendo junto com a própria multidão. Uma reação à polícia, né? Eu queria só recapitulando aqui, você falou no início que havia 300 pessoas na porta, no fórum, que foram reprimidas pela polícia. Na porta do fórum. Pois é, elas foram à porta do fórum para quê? Para pedir? O que, que foi? Como é que era? Por que, que foi na porta do fórum? O protesto foi ali? O que não, eles estavam reunidos na Câmara, na escadaria da Câmara dos Vereadores. Era uma questão realmente específica da passagem naquele momento. Era. Já tinha característica desse movimento, que é apartidário, é um movimento de redes sociais. O lema é até a revolução não será televisionada. Já tinham todas essas características. E eles estavam indo para a Assembleia Legislativa. Sim. E aí na porta do fórum, exatamente, eu fiquei impressionado que era fim de expediente. Tinha juiz ainda lá, promotor, advogado, todo mundo teve direito de tomar gás de pimenta, bomba de efeito moral. Sobrou para todo mundo. E 31 manifestantes, né, foram presos. O Lenin, pelo que é a narrativa do André, você percebe que a democracia já chegou na atuação da polícia. Baixa o cacete em todo mundo que está no caminho, né? Joga bomba em todo mundo, joga spray de pimenta. Isso é uma característica, você como antropólogo, que está no INEAC, que é esse instituto, isso é uma característica da corporação policial brasileira ou isso é um fenômeno mundial? Olha, esse é um assunto realmente bastante fascinante do ponto de vista antropológico, né? E aí, assim, a antropologia, muito embora cada antropólogo tenha suas convicções políticas, é importante ter um certo distanciamento para analisar os fenômenos sociais, não com isenção, porque isso não existe, mas com a chamada neutralidade axiológica para tentar entender esses fenômenos, né? Então, já há algum tempo, o entendimento que a gente tem sobre a ação da polícia no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, é de que ela não atua isoladamente, né? Ela atua dentro de um sistema de instituições que estão enganchadas hierarquicamente, né? E que constroem dados, informações que tenham reflexo tanto no imaginário social, mas sobretudo no imaginário das instituições que estão hierarquicamente posicionadas. Eu falo aqui do caso, e aí acho que o André pode falar bastante bem disso, estou falando da justiça, estou falando do judiciário. A Polícia Civil, sobretudo, ela constrói verdade judiciária que interessa a esses estamentos sociais que têm poder e que estão posicionados no sentido de punir determinados segmentos sociais muito mais do que outros, é isso? E ela vai construir isso de uma maneira muito particular através do inquérito policial. E eu queria chamar a atenção que nesse momento está sendo construído um tipo criminoso, digamos assim, que é o tal do vândalo. Uhum. Né? O vândalo é a criação que tem a participação da mídia, né? A mídia comercial, a mídia oficial, a que faz parte das instituições do Estado, muito incisivamente. Quer dizer, o vândalo é, sobretudo, uma criação midiática. E baseado nessa criação midiática, que inclusive tem uma imagética, né, tem as imagens que são vinculadas, a ação tanto da Polícia Civil, que vai tipificar esse cara lá na delegacia, mas levado pelo policial militar. É verdade. E aí, olha só, espero não me alongar muito, mas está em cartaz agora um filme muito interessante da Hannah Arendt, que é uma filósofa do direito que chamou a atenção para o que ela chamou de banalidade do mal. Aquela ideia do seguinte: não, eu tô cumprindo ordens, eu estou fazendo a ordem do governador, a ordem do comandante, quer dizer, são tudo ações administrativas, como não se fossem ações políticas. E aí é que está o grande problema. É verdade, existe muito componente administrativo, mas tem um componente político nessa atuação das polícias, de maneira geral, em particular a Polícia Militar, que é o seguinte: ela está atuando nesse momento sobre segmentos da sociedade que estão em mobilização, que são claramente de classe média, coisa que historicamente na Polícia Militar isso foi vedado até por conta da desigualdade estrutural em que se baseia a ordem social no Brasil, né? Então a atuação dessas instituições sempre foi para populações de favela, né, aliás, isso aí, o Lenin, isso aí que você está dizendo, nós fizemos um programa aqui sobre essa ação da polícia quando as favelas desceram para engrossar o caldo das manifestações, e as pessoas diziam: o Brasil acordou. E o pessoal das favelas dizia: a favela nunca dormiu. Sempre foi assim lá nas favelas. Exatamente. E eles aproveitaram para encaixar essas unidades de polícia pacificadora nesse caldo de discussão mais amplo, que é bem interessante isso. Uma coisa que você falou e que eu acho que é bem atual para esse momento que nós estamos conversando é o caso do Bruno Teles, que era um manifestante que foi detido pela polícia, e as imagens feitas por grupos ninja de informação mostram que ele não jogou molotov nenhum, como a polícia disse, como aparecem imagens de PM acusando. Ele foi encaminhado para a polícia civil prendeu, o juiz negou habeas corpus para ele, porque a acusação, pois é, o pedido de liberdade, porque a acusação era bastante consubstanciada, ele acreditou na palavra da PM, e em seguida ele teve a prisão relaxada e está aí na rua, e agora a situação inverteu. Quer dizer, esse é um papel também da polícia. Como é que é, André, essa história? A polícia faz e não tem que dar satisfação e não acontece nada? E como é que é? O cara que apareceu na imagem ontem na televisão, no jornal de maior audiência na televisão à noite, dizendo: ele jogou primeiro o molotov, como se isso justificasse a violência posterior da polícia, não acontece nada? Olha só, eu gostaria só de... E sobre isso aí, vai se desenrolar várias coisas. Por exemplo, não está aparecendo dois vídeos muito claros que mostram que a pessoa que jogou o coquetel molotov era policial infiltrado, ele entrou no meio dos policiais. Esse vídeo está transitando na internet, mas a grande mídia até agora, não sei porquê, não quis divulgar. É evidente que a pessoa que jogou o molotov era um policial infiltrado, ele entrou no meio dos policiais. Mas a questão central é a seguinte, para que as pessoas tenham uma dimensão do absurdo jurídico que vem acontecendo. A Constituição Federal e a Constituição Estadual, elas dizem exatamente o seguinte. A Constituição Estadual, inclusive, é mais democrática, mais ampla. Ela diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos, independentemente de autorização, desde que não frustrem reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. Então está garantido pela Constituição Federal e Estadual o direito de reunião. E diz no parágrafo o seguinte: a força policial só intervirá para garantir o exercício do direito de reunião e demais liberdades constitucionais, bem como a defesa da segurança pessoal, do patrimônio público e privado, cabendo responsabilidade pelos excessos que cometer. Então, a Constituição Federal e Estadual garante esse direito de reunião, e a polícia só deve entrar e deve responder pelos excessos que cometer. Então, o que acontece? Inverteu tudo. A polícia já entra batendo, ela não conversa. Quer dizer, na realidade, no Rio de Janeiro, os direitos políticos estão sendo violados. Por quê? Porque nós temos grandes eventos internacionais e interessa, né, o controle não só dos pobres... Né, dos pobres, que acontece, obviamente, nas UPPs, nas comunidades, onde toda a cultura está sendo proibida e criminalizada, mas também nas ruas, os direitos políticos que estão sendo violados nas ruas, porque, só repetindo, é só pegar a Constituição Estadual, artigo 23, está lá. Quer dizer, esse é como se fosse assim, um direito mais importante da Constituição Federal e Estadual. Certo. Uma coisa que você falou e que eu achei que a gente deve trazer a questão aqui, a discussão, é que há elementos infiltrados da Polícia Militar, da P2, nessas manifestações. Uhum. Isso não é novidade, a própria Polícia Militar reconhece isso numa nota em que divulgou anteontem ou ontem, e que diz que é evidente que há elementos infiltrados para até observar quem é que é vândalo, quem é que é arruaceiro, quem é que é baderneiro, quem é que vai depredar o patrimônio público, quem é que está ali para isso, não está ali se manifestando, apresentando uma reivindicação justa, digamos assim. Não gostaria de adjetivar, mas é como a polícia apresenta, assim, o discurso é esse. É. No entanto, como você acabou de enfatizar, quem atirou o coquetel era um P2, era um elemento infiltrado. Isso já, então, dá uma outra característica, e aí a omissão da grande mídia, da imprensa, ganha uma conotação de conivência, cumplicidade, omissão da informação, em suma, uma série de desvirtuamentos de função. Fala, Lênin. Eu queria justamente tratar desse tema, e aí queria concluir o que estava falando anteriormente, quer dizer, se essa polícia está agindo nesse contexto, nesses lugares, sobretudo nos lugares, eu vou chamar a atenção do ouvinte, que os lugares onde a polícia está agindo desta forma não são os lugares de sempre, entre aspas, né? Não é a favela da Maré, onde no meio desse processo assassinaram 10 pessoas, morreram 10 pessoas, né? Não, é na zona sul do Rio de Janeiro, sobretudo nessa região do Flamengo, né, do Laranjeiras. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho percebido até um certo prazer da atuação de determinados atores presentes no interior da Polícia Civil. E por que prazer? Porque, historicamente, isso sempre foi vedado. Eu dei aula para vários policiais em curso de formação e havia, muitas vezes na fala de vários dos meus alunos, era o seguinte, olha, nós temos que atuar de uma maneira na Baixada Fluminense, de uma outra maneira na Zona Norte e de uma outra maneira na Zona Sul. Isso aí é uma determinação, isso aí é uma determinação institucional, é ordem. Uma diretriz, tá, né? Uma diretriz. Então, você quando percebe, a gente fala data vênia, vai. Data vênia é bom, hein, André? É interessante perceber que nesse momento, cumprindo ordens, isso é uma reflexão minha, né? Não estou dizendo que é assim e tal, é o que eu estou pensando. Que cumprindo ordens administrativas, se está tentando subverter uma ordem estrutural que é desde sempre, entendeu? Claro. E aí, nesse aspecto, o que chama a atenção é que a construção desses atos de vandalismo, a partir da atuação desse P2, que está claramente colocado nos vídeos e tudo mais, vem ao encontro da construção desse tipo, um vândalo, que se passa a acreditar, né? Se passa a construir, se passa a acreditar nisso, e aí o que lança sobre questionamento à sociedade, e particularmente às classes médias, e acho que aí, no caso, a classe média tem que ter muita consequência ao pensar, é o seguinte, vem cá, se a polícia atua assim, na construção de um tipo criminoso, né, um tipo criminal, que é o vândalo, o tipo de ocasião, como é que ela atua na construção dos outros tipos criminosos? Será que é com lisura? Será que é com investigação? Ou muitas vezes também, em função da crença de que existe um criminoso em outros lugares, também isso não é construído de uma maneira parecida. Com a devida vênia. Não, eu concordo plenamente, mas a questão no Brasil, na história do Brasil, o que acontece é o seguinte, quando a classe média, ela toma bandeiras relacionadas à distribuição de renda, à melhoria das condições sociais dos pobres, aí que a polícia entra, aí que a repressão entra. Porque quando a classe média faz uma manifestação, que aquelas manifestações que não tem sentido algum, né, conservadoras até, muitas vezes, aí não tem problema. Então, na história do Brasil, é o seguinte, quando a classe média, ela se alia, né, ela levanta questões, porque quando as pessoas vão se reunir para a questão das passagens, isso o que que é? É uma manifestação política, porque cada um poderia pegar o seu carro, claro, né, e que se dane o transporte coletivo. No momento que as pessoas vão para a rua defender o transporte coletivo, independente da classe social que seja, elas estão lutando por uma coisa comum, uma questão coletiva, quer dizer, a passagem de ônibus, a mobilidade urbana. Então, na realidade, o que acontece hoje é que essa classe média, essa multidão que está na rua, e tem pessoas também, a gente visivelmente, que não são da classe média, tem de todas as classes, mas a maioria realmente, nas primeiras eram evidentes da classe média, sim, né? Não, realmente, mas essa que é a aliança que, na realidade, não é uma questão de governo, é uma aliança que o sistema de mercado de um país, né? De um estado tão desigual, que é aí que eles ficam preocupados. Exatamente. Se a polícia tivesse consciência, inclusive, de que aqueles manifestantes estão lutando para que a família dessa, do policial seja bem recebida, tenha um hospital bom, tenha uma educação boa, a polícia iria ficar até do lado dos manifestantes, da multidão. Mas isso é um grande pavor do sistema. Então, é essa que é a questão. A classe média, ela está lutando por questões públicas, melhoria da educação, melhoria da escola, o transporte coletivo. Isso é perigoso. Você acha que isso é um protesto contra o modelo que se constrói, o modelo de cidade, o modelo de Estado, o modelo de desenvolvimento baseado no crescimento do PIB, o modelo de cidade, limpeza social da cidade para os eventos esportivos que estão previstos? Você acha que é isso, Lenin? Olha, eu quero dizer que eu concordo com a análise do André, que, aliás, não vai lembrar, mas eu e o André fomos militantes do PT há muitos anos atrás, né, no tempo que o PT tinha... Eu lembro. Tinha uma... Eu estava lembrando de você. Pensei que era da torcida do Botafogo. Não. Se fosse da Urubuzada, a gente até tinha conversa. Não, mas então, a gente militou durante muitos anos no movimento social, né, e... eu diria que nós estamos vivendo um momento onde isso que nós estamos chamando de classe média tem uma configuração muito diferente, por exemplo, da década de 80, 90, quando a gente estava militando lá atrás. Porque a classe média no Brasil, ela expandiu. Ela cresceu, você pode criticar o governo passado, não tem problema nenhum. Agora, é um dado da realidade, é claro, que essas classes, determinados segmentos sociais, ascenderam uma condição de classe média, o que faz com que ela comece a se observar como sujeito de direito. Levamos a um conceito de cidadania baseado no consumo. As pessoas têm conta em banco, cartão, aí passam a ser cidadãs, né? Mas aí que está, quer dizer, quando começa a se pensar como cidadão, se depara com uma estrutura que é desigual e que tem, na questão dos transportes públicos, um importante sinalizador de que essa cidadania não é plena. Da desigualdade. Isso aí é flagrante. Numa cidade como o Rio de Janeiro, onde os serviços de transporte são péssimos, onde as localidades são distantes, onde existe um tratamento desigual no trato da polícia com a população. Então, quer dizer, diante de uma situação dessa, esses segmentos vão se mobilizar. Não vou dizer que tem aí, né, como o André chamou a atenção, nós não temos aí os partidos políticos encabeçando os processos e tal, mas existe uma consciência de querer mais, de querer uma coisa que seja plena, de que seja para todos, ao mesmo tempo que também a classe média, como é muito heterogênea, tem aqueles que, né, eu quero o meu. Mas isso aí eu vou te dizer, do que a gente está percebendo nas ruas, é uma minoria, aquela que diz, olha, PM, não bata em mim não porque eu não sou bandido, isso é uma minoria. A maioria está dizendo o seguinte, a polícia não pode fazer o que está fazendo. Até vício de classe, né? A polícia pode fazer isso, né? Quer dizer, pode fazer as pessoas isso. Estão dizendo isso. E não há um sentimento seguinte, a polícia não serve para nada. Pelo contrário, é o seguinte, a polícia não pode fazer isso. A polícia que necessária. Mas ela serve sim. A proteção da cidadania não pode fazer isso, porque isso não é polícia. Aí entra a questão da militarização. Porque a militarização, ela... por impor uma hierarquia e uma irreflexão nas atitudes, faz com que a polícia não tenha entre os seus membros a possibilidade de ser crítica, de ter discricionalidade e se aliar à cidadania, né? Aí vira essa coisa que eu estava chamando a atenção do aspecto administrativo do mal que se faz nesse tipo de intervenção da polícia nesse momento. Há uma coisa interessante nesse aspecto da participação da classe média, é que a classe média, ela, quando é provocada, ela entra na luta, né? Nós nos lembramos bem, no período da ditadura, quando os filhos da classe média começaram a ser torturados e apanhar nas dependências militares, aí a classe média entrou e aí nós tivemos um movimento que foi, realmente ganhou as ruas e que acabou redemocratizando o país. Certamente, porque exatamente assim, os sujeitos passam a se imaginar como passíveis de ter direitos, não só a esse consumo que interessa o sistema de mercado, com sua atenção ao André, mas também direitos de serviços públicos que, aliás, o tempo todo, né, os governos, os partidos políticos, quando concorrem às eleições, dizem que é da alçada do governo, saúde, educação, quer dizer, coisas que, teoricamente, por exemplo, as privatizações deveriam injetar recursos para proporcionar a todos e tudo mais. Diante da percepção de que isso não é assim, e pior, de que no momento em que a cidade do Rio de Janeiro ela se apresenta como uma cidade globalizada, uma mercadoria a ser vendida no mercado internacional para consumidores de outros países que inclusive vêm agora ao Brasil, não só para assistir os Jogos Olímpicos, para assistir, para participar da Copa das Confederações, ou vem no ano que vem para a Copa do Mundo, não, eles vêm para adquirir propriedades em áreas estratégicas do Rio de Janeiro, fazendo com que segmentos dessa classe média tenham que se deslocar do espaço, entendeu? As pessoas têm que se mudar. Porque é uma internacionalização desse mercado, então. Porque há um crescimento dos valores dos aluguéis que é absurdo. Há uma mudança no padrão do custo de vida que é irreal diante do que as pessoas recebem como salário em vários segmentos da classe média. Então, quer dizer, diante da percepção de que a cidade, que sempre teve os seus problemas, mas que tinha determinados espaços onde era possível uma maior horizontalidade, se percebe a verticalização agora por conta dessa globalização, né? Aí a coisa fica complicada. É verdade. Olha, nós estamos na ponta da linha aqui com o Dr. Ronaldo Kramer, que é advogado, é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional aqui do Rio de Janeiro, e eu queria que ele entrasse nesse debate, falando sobre, principalmente em nome da OAB, o papel da OAB nessa mediação, nesse conflito. Na verdade, não é bem um papel de mediação, na verdade. A OAB está servindo aí de para-choque desse confronto entre manifestantes e polícia, servindo de anteparo, como serviu, inclusive, fisicamente, separando as alas dos policiais dos manifestantes. Bom dia, doutor Kramer. Bom dia. Sim, eu queria que o senhor falasse sobre isso aí. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha voz está um pouco... Estão ouvindo bem. Eu estou um pouco gripado, mas a nossa posição nas manifestações é a posição histórica da OAB. A OAB está nas manifestações para garantir a liberdade de expressão, o direito de manifestação dos indivíduos que estão lá protestando. A OAB não toma parte nas manifestações reivindicando qualquer tipo de direito. Portanto, a nossa atuação é uma atuação que se pauta pela nossa posição histórica de defesa das garantias constitucionais, especificamente do direito de manifestação. Nós estamos também, através dos nossos representantes, nas delegacias, para verificar a legalidade das prisões. É bom dizer aos ouvintes que a OAB não solta ninguém que é preso, não solta as pessoas que são presas. A OAB está nas delegacias para acompanhar se o procedimento da prisão está sendo feito conforme a lei. Caso haja alguma irregularidade, alguma arbitrariedade na prisão, a OAB denuncia isso ao delegado, que toma as providências cabíveis, entre elas, a soltura da pessoa que foi presa. Portanto, a OAB está acompanhando esses protestos desde o início de junho, assumindo o seu papel histórico de defesa das liberdades individuais. Ok, doutor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui, seu posicionamento sobre a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, quanto a essas manifestações e a esses confrontos que nós temos visto nas ruas desde o começo do mês passado. Você ouviu o doutor Ronaldo Kramer, vice-presidente da seccional da OAB aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. André, essa história da classe média entrar, essa história de você ter um engrossamento, né, desse caldo, quer dizer, na verdade o caldo está ficando espesso. Antes a coisa era meio rala, não é? E além do que, como o Lênin lembrou bem, a polícia chegava e baixava o cacete mesmo, dava, distribuía porrada torta e a direito, subia a favela dando tiro. Por isso a favela diz, a favela nunca dormiu, não é o Brasil acordou, a favela nunca dormiu. Então, isso aí está dando uma característica absolutamente nova, que juntamente com as mídias sociais, com a instantaneidade da informação, você com a possibilidade de você filmar, gravar, fotografar, gravar áudio e transmitir isso ao vivo, na hora que está acontecendo, isso tudo cria um ambiente absolutamente novo. Como é que você analisa isso? Eu gostaria depois que o Lênin também analisasse. Esse é um aspecto mundial desses movimentos de multidão. Quer dizer, aí do Rio de Janeiro ficam querendo discutir a questão do spray de pimenta. Quer dizer, nós estamos numa questão muito mais ampla, mundial, que são essas novas redes sociais, onde a convocação das manifestações, ela se dá de forma coletiva. Então, a manifestação, ela já começa forte, porque a sua própria convocação, ela se dá de forma comum, de forma coletiva, nas redes sociais. Isso ocorreu na Espanha, no Egito, está ocorrendo no Egito, no Chile, ninguém fala nada, mas no Chile são mais de 100 mil estudantes também nas ruas. Essa forma de manifestação, ela tem essa característica. E uma outra característica muito importante da manifestação é que ela é filmada por um exército de jovens que utilizam muito bem esses novos meios de comunicação, sabem gravar, editar. Então, cada um ali é uma... Cada um é um jornal. É um ninja. É um jornal, que é uma coisa que antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era impensável. Exatamente. Quer dizer, cada um ali, ele sabe filmar, ele sabe editar, ele bota ainda uma música, embelezar, tem ética, estética, tudo junto. Então, cada um ali é uma arma, no sentido de que está filmando a realidade. Essa é uma característica muito importante desse movimento, um movimento muito rico, um movimento de multidão, que a gente tem que olhar com muito respeito, inclusive porque, como eu já falei, a Constituição Federal e Estadual garantem o direito de manifestação, o direito de reunião. Obviamente não pode atacar o policial, nem o patrimônio público, nem o patrimônio privado. É óbvio que essas manifestações, até na realidade, eu acho que o posicionamento da polícia deveria ser junto ao patrimônio, e não de frente, porque de frente ele está dizendo que quer impedir a manifestação. Eu acho que seria muito fácil tratar desse assunto, mas como ele tem, obviamente, uma conotação maior política, há uma preocupação dos poderes constituídos. Eu concordo com o André. E realmente, assim, as tecnologias disponíveis, né, para que os manifestantes possam registrar suas participações, a participação de outros, e com isso construir um discurso sobre as manifestações, vem apresentando novas versões sobre como é possível organizar a sociedade, que não aquela que determinadas empresas, nem sempre bem intencionadas de imprensa, sobretudo de televisão, costumam noticiar. Eu tenho alunos na Universidade Federal Fluminense, e é interessante isso que o André falou, porque no momento que um diz para o outro que vai na manifestação, ou posta no Facebook sobretudo, o outro vai. O outro vai, seja porque quer curtir junto com o colega, seja porque quer, de certa forma, proteger o colega, sobretudo as jovens, né, as estudantes. Quando elas dizem que vão, o colega, eu vou porque eu vou lá, porque se engrossa, tiver que tomar... Né? E aí vai engrossando e a coisa se vai... Se o cara for bater nela, bater em mim primeiro e tal. Quer dizer, isso tem um efeito multiplicador enorme. No início das manifestações, nós vimos que iam, assim, por exemplo, eu fui com meu pai, eu fui com a minha mãe, minha mãe foi na marcha contra o Collor, e eu estou aqui nessa marcha hoje. Eu levei minha filha de 2 anos e meio. Você lembra disso? Ela apareceu na televisão, até como uma coisa curiosa, um detalhe cultural, mas não com a característica de luta política que deve ter. Assim como, por exemplo, a polícia militar. Se ela formasse junto aos bancos e às lojas de roupa no Leblon e deixasse a manifestação correr, ela estaria cumprindo o seu papel. Exatamente. Nunca foi defesa do patrimônio privado, nunca foi defesa popular. Não, ela estaria cumprindo... Botava 10 policiais na frente ali para ver se alguém estava com coquetel Molotov, porque se tiver, prende o cara na hora. Então, tudo, obviamente, há uma preocupação. Essa que, na minha visão, é a finalidade de se construir no Rio de Janeiro uma polícia despreparada, porque eles precisam aumentar o efetivo para controlar as comunidades que o poder constituído tem medo, quer dizer, controlar os pobres, controlar essas manifestações, e querem transformar o sistema policial no Rio de Janeiro, o sistema penal no Rio de Janeiro, a desempenhar essa função totalmente antidemocrática, absurda. Por quê? Porque eu acho que, inclusive, as manifestações embelezam, inclusive, a Copa das Confederações. Eu achei maravilhoso, quer dizer, tinha a Copa do Mundo e tinha as manifestações. Eles chegam violando a Constituição Federal Estadual numa postura repressiva, agressiva. E se formando uma polícia, já preparando para os eventos futuros, despreparada, militarizada. E o Rio de Janeiro, que gosta tanto de receber e sabe receber pessoas do mundo inteiro, não precisa disso. Quer dizer, eu acho que os poderes constituídos no Rio de Janeiro devem começar a pensar, inclusive aproveitar isso aí para melhorar um dos principais serviços públicos, inclusive, que é a própria polícia. Melhorar a polícia. A gente não pode, como eu falei, a Constituição é clara. Quero até repetir, a força policial só intervirá para garantir o exercício do direito de manifestação, bem como para a defesa da segurança pessoal e do patrimônio público e privado, cabendo a responsabilidade, a devida responsabilidade, pelos excessos que cometer. Quer dizer, isso está na Constituição Estadual, não precisa de mais nada. Ela ensina como fazer. Quer dizer, a reunião, a manifestação deve ser garantida. No entanto, nós temos um decreto do governador, um decreto que é uma legislação do governador, que determina a obrigatoriedade de fornecimento de identidade, de imagens, que pois é uma coisa completamente ao arrepio da Constituição. Uma coisa alucinada, né? Vamos botar o termo exato, né? Uma coisa alucinada, porque o que o Adé está chamando a atenção é que existe uma peça do Legislativo dizendo como é que deve ser o trabalho da polícia, inclusive prevendo, né, que no caso desse não ser cumprido, cabe sanções à instituição policial, e o governador, que é do Executivo, constrói um outro discurso, uma outra peça. E aí entra essa história que está chamando a atenção, de que o sujeito vai dizer o seguinte: olha, eu estou cumprindo ordem. E não cumpriu ordem, o sujeito apaga a sua constituição, a sua configuração como cidadão, e vai fazer essas arbitrariedades. Agora, isso é visível, olha só, isso é atuação visível da polícia militar, que é visível, está visibilizada, está gravada, porque justamente é uma burocracia, entre aspas, que está a atuação. Agora, há outras instituições nisso. Eu quero chamar a atenção, quero enfatizar esse ponto. Cadê o Ministério Público? O Ministério Público... Acho que saiu do ar aí. Voltou. Teve um professor que... Tem o Ministério Público que você estava dizendo. Pois é. O Ministério Público, o que é que ela está fazendo? Qual é a atuação do Ministério Público? Teve um professor que disse que foi sequestrado na semana passada, e diz ele que foi o Ministério Público, e lá disseram o seguinte, olha só... Vai na delegacia e faz o registro. Ora, o Ministério Público não precisa declinar desse tipo de prerrogativa. Né? Está aí a PEC 37. Pois é, houve uma luta tão grande, e a PEC 37 foi rejeitada, inclusive dentro desse movimento. Entendeu? Que subserviência. Isso aí me mostra claramente que essas instituições, no tocante à questão da cidadania, né? A submeter a cidadania ao arbítrio, elas podem se somar. Elas podem se somar de acordo com o interesse do mandatário de plantão. Mas porque tem muito interesse por trás disso. Pois é. Na realidade, o que nós vemos é isso. O que nós vemos é um conluio de forças. Quer dizer, mesmo quando você tem um instrumental que pode agir a seu favor, ele não age. É como, por exemplo, aquela lei do crime racista, né? Do crime de raça. Você é racismo, mas aí chega na delegacia, o delegado, ou o escrivão lá, ou quem registra, não registra com o crime de racismo, que é inafiançável, o cara vai preso. Registra como lesão corporal, como agressão, como xingamento, logo que seja, a figura do Código Penal desse negócio aí. Mas o fato é que não deixa de ser, não é? Olha só, queria chamar a sua atenção, André, rapidinho. O Roberto Cândido de Lima, meu colega lá do departamento, que é um antropólogo conhecido e com grande produção, já chamou a atenção, na década de 80, que essas instituições se organizam por malhas de relações. Essas malhas são maiores ou menores de acordo com os interesses em jogo. Ora, nós vimos recentemente no casamento da filha do Barata. Da neta do Barata. Da neta do Barata, perdão. Casamento da dona Baratinha. Da dona Baratinha. A quantidade de celebridades e autoridades que não só estavam presentes no casamento, mas como eram padrinhos de casamento, membros do Supremo Tribunal Federal. Comensais. Quer dizer, a malha de relações aí, os interesses, é muito grande. Sei que o governador não foi. André, me desculpe, André. Vai, André. Não, eu acho interessante falar sobre, eu até estou aqui com o nome, a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo e Manifestação Pública. Só o nome da Tavena é completamente inconstitucional. Totalmente. Porque até como falou, o Lênin falou aqui, é o seguinte, atos de vandalismo, primeira coisa, qualquer lei precisa definir uma conduta. Você não pode chegar a atos de vandalismo, uma expressão completamente genérica. Era como na ditadura, chamavam as pessoas de subversivos. Exatamente. Subversivos. Quer dizer, é um ato completamente inconstitucional, fere inclusive o livre exercício do Ministério Público, porque no decreto o presidente da comissão é do Ministério Público. Será que perguntaram ao Ministério Público sobre isso? Os promotores sabem disso? Do Rio de Janeiro, eles sabem desse absurdo? Quer dizer, atos de vandalismo e manifestação pública. Como falei, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, elas defendem principalmente a manifestação pública. O ato, ele já começa na comissão colocando na frente ato de vandalismo na manifestação pública. Viola frontalmente o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal e o artigo 23 da Constituição Estadual, porque a polícia deve comparecer às manifestações para garantir o exercício do pensamento, da expressão desse pensamento de forma coletiva. Quando as pessoas vão para a rua, se eu ficar em casa pensando sozinho é uma coisa, agora se eu começar a ficar indignado com a situação do hospital, com a situação da escola, com a situação de repente o filho tomou um tapa na cara de um policial no meio da rua, tudo isso, e resolvo ir para o mesmo lugar, coletivamente, fazer essa manifestação, isso é garantido pela Constituição Estadual e Federal. E não pode ter um decreto do governador, violando frontalmente isso aí, né? Quer dizer, essa questão, atos de vandalismo, isso não pode ser colocado dessa forma. Quer dizer, parece que estamos vivendo uma ditadura. Nós sabemos que existe a ditadura nos lugares pobres do Rio de Janeiro, o estado de exceção, nós sabemos que existe essa ditadura. Mas existe uma luta entre o Estado Democrático de Direito e o Estado de exceção. Que é permanente. Que é permanente. E nessa luta, o governador do Estado não pode ficar com atos de exceção. Ele tem que proteger os atos democráticos. A polícia, inclusive, também deve defender a democracia, aprofundar a democracia e não aprofundar a repressão, a ditadura, atos institucionais. Só para nós estamos caminhando para o final, eu queria colocar uma última questão. Vocês acreditam que haja solução numa reforma da polícia, numa reestruturação da polícia? Ou vocês acham, como muita gente acha, que tem que acabar com a polícia militar e criar uma nova mentalidade, uma nova polícia civil, uma polícia que não seja militarizada nesse sentido, para que você tenha um exercício da cidadania realmente em todos os seus níveis? Como, aliás, é no mundo todo, praticamente, no mundo desenvolvido. Tá, eu vou fazer minhas considerações aqui. Isso, as considerações finais, né? Isso. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção do ouvinte. Polícia militar é uma contradição nos termos, certo? Porque polícia, ela é fundamentalmente uma instituição moderna, da cidade, da cidadania. E o militarismo, ela é a proteção do Estado. Ora, se o cidadão, uma polícia, ela não pode, ao mesmo tempo, construir um inimigo no cidadão. Que é isso que a polícia militar no Brasil, historicamente, vem fazendo. Agora, eu conheço, no interior da polícia militar, vários segmentos, né? Porque a polícia militar é muito heterogênea. Tanto do ponto de vista visível, né? Das instituições, batalhão de choque é uma coisa, o PP é outra, né? O BOPE é uma terceira coisa e tal, tal, tal. Mas também, dentro dessa instituição, há segmentações. E há segmentos intelectuais dentro da polícia militar que estão de acordo a que a polícia ela se constitua como uma instituição que atue de acordo com o Estado Democrático de Direito. Né? Agora, evidentemente que é minoritário, um segmento minoritário, e que necessita do impulso da sociedade para reclamar que a polícia ela tem que ser isso. E para terminar, quer dizer, nós estamos falando do P2 agora há pouco, eu me lembro do tempo que o P2 era um mito, né? Que a gente falava que tinha P2 e o pessoal negava. Não, não tem P2 não, não sei o quê, é serviço reservado. Não, agora não é mais mito, agora é estrutura. É. Ou seja, está sendo dito que existe P2 e que se infiltra... Consta pra... de nota oficial ou seja, do comando. Ou seja, que faz investigação, que é outra coisa que vela a Constituição, porque a Constituição diz que quem investiga é a Polícia Civil e não a Polícia Militar. Olha que loucura. É verdade. É uma loucura. Então, realmente é necessário que a sociedade se instrua e que reclame uma vou dizer uma reforma não, uma reconfiguração da polícia no sentido de que ela seja realmente uma instituição. Legal. André, você para as considerações finais. Não, eu acho assim, acho injusto só falar da polícia, porque a polícia fica na ponta. É realmente, até o Lênin falou anteriormente, é um sistema penal onde existe o Ministério Público, o Judiciário e a polícia. Agora, a gente tem que analisar isso de forma histórica. Uhum. A polícia no Brasil, isso não é nenhuma ofensa. A gente tem que ver a nossa realidade histórica. A raiz da polícia no Brasil, no Rio de Janeiro, é o Capitão do Mato. É verdade. Quer dizer, a raiz da polícia é o Capitão do Mato. Eles não tinham mais emprego como Capitão do Mato. Chegaram aqui 15 mil portugueses, inclusive tiraram as casas dos brasileiros. Como está acontecendo agora, estão querendo tirar o pessoal do Rio de Janeiro. Em 1808 eles chegavam lá e diziam assim, fora! E tiravam o cara, tiravam o brasileiro. E só que eles tinham que ter polícia para fazer isso. E quem foi constituir a polícia do Brasil? O Capitão do Mato, que era uma pessoa que buscava impedir a liberdade dos negros, que buscavam a liberdade da escravidão. Na ditadura militar, a polícia no Brasil, quer dizer, ficou muito mais... Todas as ditaduras, a militar muito mais repressiva, nada aconteceu. Eles continuam em todos esses órgãos. E... O Ministério Público e o Judiciário considera a palavra de dois policiais militares, que são condutores, eles consideram em jurisprudência como testemunhas, como prova. Uhum. E agora até o movimento, a gente vê as pessoas são presas, aí o pessoal fala assim, mas como é assim? Eu disse assim, é assim que 90% das pessoas estão presas no Brasil. Exato. Com depoimento de dois policiais militares. Exatamente. Uma prova material, e o judiciário considera esses policiais, que na realidade não são testemunhas, são condutores, como testemunhas. E aí condena todo mundo. Legal. Muito bem, o tema aí vai ficando por aqui, vocês viram, né? O tema é apaixonante, nós vamos voltar a esse assunto oportunamente, inclusive com o Lênin e com... O André Lênin Pires, antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEAC, e o André Barros, que é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, integrante do Mutirão de Advogados e também do Instituto dos Advogados do Brasil. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Um bom dia. Bom dia. A honra é toda minha. Oh, ótimo. Viva a Rádio Nacional. Viva! E o tema livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo.